sou o príncipe encantado. Tenho defeito e às vezes faço errado. Você também não é santinha, que eu sei. Faz tudo errado, mas agora me cansei. E ao contrário de você, duvido que não vai mais sentir nada. Nunca mais vai me encontrar. Olhando nos seus olhos dá pra ver que vai sempre ligar de madrugada, procurando encontrar o nós dois. Oh, oh, oh. Na, na, na, na. Oh, oh, oh. Sei que não sou seu príncipe encantado. Tenho defeito e às vezes faço errado. Você também não é santinha, que eu sei. Faz tudo errado, mas agora me cansei. E ao contrário de você, duvido que não vai mais sentir nada. Nunca mais vai me encontrar. Olhando nos seus olhos dá pra ver que vai ser feliz de madrugada.